Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra. Outra. Outra. Outra. Outra. Outra. Outra. Outra. Outra. Outra o quê? Outra não sei. Coisa. J-Cast. Darkonics. Olá. Lavendel. Olá. E aí, como é que foi a semana? Tá boa? Cara, meu PS3 não quer sair de Benfica. Ele não quer nem chegar em Benfica. Ele está em trânsito para Benfica faz 4 dias. Eu tô um pouco chocado, assim, você é animado com seu PS3 e pensando, né, quais os jogos que o Darko vai adquirir, né? Aí o Darko, como bom menino de 12 anos que é, me compra GTA. Puta que pariu. Cara, eu gosto de GTA, cara. GTA tem um senso de humor muito legal, cara. Ah, claro, seu garoto. Tem, cara. Normal. GTA você vai jogar GTA sem camisa, todo sujo de lodo, né? Depois de uma tarde de futebol. É, peraí, calma. Eu jogo GTA, eu não jogo... Você fala, caralho, veste, pra que é velhinho, né? Eu não... Eu não jogo GTA Rio de Janeiro, GTA Bop, GTA Tropa de Elite que tem no camelô, sabe? Mas não é GTA, eu tenho na favela do Rio, não é Counter-Strike? Não, mas tem umas versões, os hacks de GTA que eles pegam, eu não sei como eles fazem, eu nunca peguei pra jogar, sabe? Mas já teve uma época que eu chegava no camelô e tava lá, GTA Tropa de Elite, GTA Rio de Janeiro, GTA, sei lá, Favela da Rocinha. É tipo CSI, que tem vários lugares? GTA Miami? Não, mas tem o GTA Miami, que é o GTA Vice City, que é a versão de Miami do universo do GTA. Ah, babá. Tanto faz, né? Gigante. Pô, o cara me compra GTA, o cara gasta dinheiro com GTA. Cara, tanta gente passando fome. Ah, peraí, deixa eu explicar também. Darko, quantos reais você doou esse ano pro Criança Esperança? Deixa eu explicar. E quantos reais foram esse jogo? Deixa eu explicar. Eu não só gosto de GTA, sim. Mas eu comprei GTA também, porque eu ia comprar só Metal Gear. Mas tem dinheiro do Luan investido nesse videogame. E o Luan não gosta de Metal Gear. Então eu aproveitei e comprei o GTA logo pra fazer uma graça. Ah, claro. Usa de bote expiatório, seu covarde. Seja homem. Ou melhor, seja um menino. Eu admito que você gosta. Mas eu quero uma PS3, cara. Ele tá em Benfica faz dias. Eu não sei qual é a grande dificuldade de mandar isso pra Campos. Eu acho que eles quebraram. Tô com vergonha de mandar, né? Eu sei que ele pesa, sei lá, o pacote do Johan mandou tá pesando 5,8 quilos. Então não sei se isso tá influenciando em alguma coisa. Ele mandou o PS3 um cachorro? De brinde, não entendi. Mandou um chihuahua? Porque só o PS3 pesa mais de 3 quilos, sabe? Ele é gordão. Então, com o pacote mega reforçado que ele fez... Eu sei que essa semana eu tô muito feliz, porque... Aquele dia, anteontem, sei lá, você me mostrou aquela notícia do Linkin Park, que fez uma música pra uma música, assim, uma das músicas dele vai ser a trilha do jogo de Gundam, né? Uhum. E aí, eu fiquei sabendo, lendo essa notícia, que o álbum novo já tinha saído, 2 dias antes, sei lá, eu não sabia ainda. E aí, eu tô ouvindo o álbum, e é maravilhoso. Putz, eu tô muito... Por que você gosta tanto do Linkin Park? Eu não consigo entender. Não, você é tão fora da tua curva. Mas não, eu gosto. Tanto com fora da tua curva. Tem várias bandas de rock. Eu sou popeiro, mas tem várias bandas de rock que eu escuto. E... Eu sei que tem, mas Linkin Park, quer dizer, pelo menos era quando eu era mais novo, Linkin Park era assim como GTA. Coisa... Tá, entendi seu ponto. Também é coisa de menininho com raiva. Mas hoje em dia não é mais, né? Não sei, eu não sei o que eles fazem de direito. Além de... Agora eu sei o que eles fazem ganho. É, porque o povo fica de babalá, porque o estilo deles mudou muito. Aliás, esse álbum novo tá muito parecido com o anterior, o Minutes to Midnight. O Chester não grita mais tanto, enfim, eles mudaram um pouco. E aí tá bem parecido com o álbum anterior deles, e eles... Hoje em dia eles usam temáticas sociais pra falar, esse álbum tá bem focado em temáticas de guerra e tal. Eles evoluíram bastante, assim, como músicos. Aí, obviamente, o povo fica falando que eles são vendidos, que eles mudaram o estilo, não sei o quê. Eu acho o contrário, eu acho que se eles fossem, entre aspas... Primeiro que esse negócio de dizer que uma banda é vendida... Um artista é vendido, é tão idiota isso, né? Tipo, todo artista precisa viver da arte dele. Não, e não é só isso. Tem alguns casos que você vê que o artista, na verdade, já amadureceu. Só que aquela pessoa esqueceu de amadurecer, continua tendo 3 anos de idade e acha que o artista se melhorou. E fandom é uma coisa tão desprezível e tão patética que se eles tivessem feito um meteoro de novo, dá pra saber exatamente o que eles iam falar. Eles iam ficar falando que, ah, eles tentaram fazer um álbum que nem um meteoro, mas não tá tão legal que nem um meteoro. É um primo pálido do meteoro. Ah, eles tentaram, mas não conseguiram, entendeu? Ia ser exatamente isso que eles iam falar. Então eu achei não só eles amadores, mas eles foram inteligentes. O álbum, aquele álbum tem uma sonoridade muito característica, então ao invés deles repetirem e nunca dar certo, eles foram fazer outra coisa. E eles têm dinheiro, eles podem hoje em dia fazer outras coisas. E o artista cansa de fazer uma coisa só e parte pra outra, menos o autor de Naruto, mas aí é outra história. Então, e esse álbum tá legal porque o maneiro que eu me animei dessa vez é que é legal quando você vê vários objetos de interesse seu se juntando. Então não é que eles fizeram featuring com as Last Ketchup, não é isso. Mas, por exemplo, tem essa parada de Gundam, né? E vai ser maneiro. E eles citam o Bhagavad Gita no começo do... Inclusive, o nome do álbum vem do Bhagavad Gita, A Thousand Suns. Porque o que eles fizeram? O álbum tem alguns quotes, assim, de pessoas. A Thousand Suns não é o poder do Sentinela, da Marvel? Não, é... mas é o poder dele, tem o poder de meus sóis. É, mas ele não é Krishna. Porque, assim, na verdade, como o álbum é focado com temáticas sociais, tem a ver com guerra, não sei o quê, eles usam uns quotes no álbum do aquele Oppenheimer. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Linkin Park cita Oppenheimer, que cita Bhagavad Gita, é isso? É, porque tem um quote no começo do álbum, que é ele falando sobre a bomba atômica. E aí, pra falar da bomba atômica, ele cita um verso lá do Bhagavad Gita, que é quando Krishna... Quando Krishna assume a forma universal dele, a Krishna tá falando pra Arjuna, o discípulo dele, e aí pra convencer Arjuna, Krishna assume a forma universal dele, de Vishnu, de quatro braços, e depois ele se expande pra forma absoluta dele, que é completamente, se você ler o verso, é um dos meus versos favoritos, que começa a narrar, Arjuna começa a falar, Krishna, eu vejo, o sol e a lua são seus olhos, e você tem muitas bocas e muitos braços, e os demônios entram de você, em você e saem de você, e é uma coisa completamente caótica, e isso em filme ia ser muito legal, e é um dos meus versículos favoritos. Esse Oppenheimer, ele cita isso pra poder falar sobre a bomba atômica. Engraçado que você é um Hare Krishna e queria a versão cinematográfica da sua religião, né? Você queria o nosso lar. Seria maravilhoso. Se o próximo projeto do James Cameron for o Bhagavad Gita, ia ser foda. Se fosse o Mahabharata inteiro, ia ser muito legal. E aí, e a Thousand Suns vem de um outro versículo que Krishna fala que ele que a forma dele é como mil sóis, não sei o quê, papapá. E vem de outro versículo também. Também tem a ver, ele também cita pra comparar a bomba atômica, blá, blá, blá. É um monte de... Enfim, eu não gostei pelas diferenças em si, eu gostei por existir, entendeu? Eu não entendo a fundo eu não entendo a fundo a mensagem subliminar, eu não entendo a fundo o que isso tem a ver com a guerra, entendeu? Mas eu gostei de que isso estar ali, eu gostei. Me empolgou, assim. Eu devo ter sido o único empolgado com esse detalhe. Eu não sei, cara, tem que ver o que tá acontecendo com o Linkin Park hoje em dia, porque desde que o Chester lá teve que operar a garganta dele pra ele cantar um bom tempinho, eu nunca mais ouvi isso. Eu não sei se ele operou a garganta mesmo, mas dizem que sim. Não, ele operou a garganta mesmo. É. Eu não sou um álbum solo, eu acho. O que eu acho que não é 100% é essa história de que se ele gritar muito ele vai perder a voz, blá blá blá. Porque ele teve que operar, ele teve. É, porque no show ele grita ainda e tal, ele canta as músicas antigas. Cara, eu gosto do Linkin Park, eu escuto o álbum. Vendo aquela ilustração, já mudou a formação da banda toda, né, cara? Mesma coisa? Achei um gordinho rapper, que o gordinho rapper saiu, não saiu? Ele Mike Shinoda? Tá lá, cara. Ele tá lá? Tá lá. Ele emagreceu, porque eu não consegui reconhecer ele. Ele nunca foi gordo, né? Ele era bem gordinho, pô. Ele é cheinho e continua sendo, mas não é gordo, nunca foi. Eu não consegui reconhecer ele ali. Tá, ainda tá a mesma coisa. Ainda faz rap, faz a mesma coisa, inclusive. Tá pegando no clipe, né, cara? Pena. E aí nessa citação no começo, ele menciona quando Krishna fala que ele é o tempo, o destruidor de... Ele fala morte. A tradução desse cara, ele fala, eu sou como a morte que é tudo destrói, tudo consome. Mas na verdade a tradução mais correta é cala, tempo, eu sou o tempo que tudo consome. Ai, esse capítulo me emociona muito, porque, Deus falando que eu sou o destruidor de tudo, estou aqui pra matar vocês, entendeu? A fonte de todo bem e de todo mal. Todo mundo tem que ler o Bhagavad Gita, cara. É muito poderoso assim. Você tá me dando vontade, transformando o Bhagavad Gita no filme religião. Mas é, cara. Que outra religião vai dizer pra você? Que outra filosofia vai dizer pra você? Vai mostrar Deus falando que eu tô aqui pra te matar, entendeu? E eu sou o tempo, que é tudo destrói. Entendeu? Porra, é muito foda. Esse capítulo que Krishna começa a falar o que ele é, sabe? É muito legal. Ele fala que eu sou a força dos fortes, eu sou o sabor da água. Ele começa a falar. É desse capítulo que... A luz das estrelas, a cor do luar. É desse capítulo que saiu a música do Raul Seixas, né, Guita? Uhum. Como é que é? Eu sou a luz das estrelas. A música, eu não gosto dessa música, na verdade. Mas é porque eu não gosto do Raul Seixas. É difícil gostar do Raul Seixas, né, cara? Eu já me esforcei muito, mas é difícil. Eu falei, eu trabalho com um cara que ele, de vez em quando, começa a botar um CD do Raul Seixas em loop pra tocar. E eu não gosto do Raul Seixas, eu não gosto da sonoridade dele. Eu acho as letras chatas, eu acho o arranjo blé. Eu já não gosto de MPB mesmo, entendeu? Falo mesmo, não gosto. Eu tava no aniversário da amiga minha, imagina, você tá numa sala com três ou quatro garotas que tão loucas pra dar pro Chico Buarque. Elas são apaixonadas pelo Chico Buarque, o Chico Buarque tosse e elas acham aquilo, elas sentem moia pelo, sabe, pelo Chico Buarque. Eu conheço uma garota assim. Só que o Chico Buarque de hoje em dia, vovô, sabe, com a pele ruim, elas gostam ainda, mesma coisa. Aí ele é tão bonitinho, fala como ele olha de lado quando ele fala isso aqui, entendeu? E aí eu no aniversário dela, eu ficava brincando, galera, vamos botar uma musiquinha boa pra gente ouvir, não? Você acha quase um comiam vivo ali, né? Eu escutava a TV inteira, né? Música de Buarque. Tinha o Buarque dando entrevista, falando com a história daquela música. É muito chato. Puta que pariu, muito chato. Só tem um clipe legal, que é um vídeo que aparece a... bem antigo. Aparece ele fazendo dueto com a Daniela Mercury, né? Porque a Daniela Mercury era legal. Tinha aquele cabelo malucão. E é legal ver que ela canta olhando pra ele com uma cara de me come agora. Que é muito show, assim. É legal você observar de longe a reação que as mulheres têm com o Chico Buarque. É mais poderoso que a reação que... Porque essas garotas, por exemplo, não gostam do José Maia. Não ligam pro José Maia. Mas o Chico Buarque... tem o mesmo poder do José Maia com ela. Uhum, só que é mais, extrapola. Eu gosto de algumas coisas da MPB, cara. Sei lá, eu gosto de Tropicália, eu gosto de pessoal maluco, baiano. Eu gosto de Bossa Nova. Mas... assim, na verdade, é o seguinte, eu sou meio chato com a MPB. É o seguinte, eu falo de brincadeira assim, se eu tô com alguém, MPB é uma coisa que eu consumo socialmente. Se tô com a galera, tá tocando, no fundo, eu... batuco na mesinha, entendeu? Eu canto uns trechinhos, eu conheço a música. Agora, se eu tô sozinho, você nunca vai me ver procurando deliberadamente. Ah, tô com vontade que tô MPB, isso não acontece. A não ser que seja MPB de verdade, tipo latino, que é real música popular brasileira. Essa MPB de elite, chata, eu não vejo. Eu gosto da Tropicália porque é MPB on drugs, né, cara? O Mutantes é legal. Mutantes, algumas músicas do Tim Maia são legais. Quanto mais on drugs o Tim Maia estiver gravando, melhor pra mim, eu acho legal. Qualquer tentativa que fazem, por exemplo, Bossa Nova Pura, eu acho chato. Agora, Bossa Nova com ritmo de dance. Bossa Nova com gringo cantando. Japonês fazendo Bossa Nova é a melhor coisa, entendeu? Que tem. É, qualquer tipo de Bossa Nova que tenha alguém que não é do meio tentando dar a sua impressão pra Bossa Nova, eu acho legal. Tem uma banda muito legal, no Velho Vago, que é uma banda francesa que pega vários clássicos do rock e transforma em Bossa Nova. Deve ter muita gente com muita raiva de mim agora, mexendo eu ser mais fútil do mundo, né? Você não pode? Não gostaria de mim. Não pode. Você não viu, eu fiquei com medo. Eu temi pela minha vida. Sentado no meio com as garotas malucas falando mal do Chico Buarque. Eu tenho esse problema sério de não... grandes nomes, eu deixo pra ter opinião sobre eles lá pra frente, sabe? Entendi. É, aconteceu comigo com Machado de Assis. Deixa pra depois, até que recentemente eu descobri que eu gosto dele. Chico Buarque, tá ficando pra depois. Não, eu já tenho uma opinião, eu não gosto do Chico Buarque e eu não gosto do Machado de Assis. Mas Machado de Assis tem mais a ver com trauma de colegial mesmo do que tudo. Foi inclusive um dos principais motivos pra eu ter perdido de ano, porque eu me recusava a ler os livros que me botavam pra ler no colegial. Justamente pra não pegar trauma. Aquele autor, não sei o que, Veríssimo? É Luiz Fernando Veríssimo? Tem vários Veríssimos, cara, qual deles? Tem o Érico Veríssimo, que é aquele do Sul. Não, é esse... Bah, esse que faz os livrinhos de humor. Sim, é o Luiz Fernando? Tem quase... Acho que é. Só que não foi ele que falou que eu vou falar. Então por que você tá falando dele? Porque também é um velhinho igual a ele, mas eu esqueci quem é. Ah, tá. Que falou que os livros dele... ele é um autor famoso aqui no proeminente no Brasil, esqueci o nome dele. Ele comentou que os livros dele não costumam ser citados nas escolas, pros alunos e tal. Mas que ele gosta disso, porque ele não quer ser odiado pela juventude. Porque, enfim, sempre que você tenta empurrar um livro igual abaixo do adolescente, o que vai acontecer é esse adolescente vai odiar aquele autor pra sempre. Pois é, eu me recusei a ler Capítulo do Ensino Médio e li depois de velho e gostei. Depois de velho, eu tenho 20 anos. Você entendeu? É, eu entendi o ponto. Enfim, vamos falar de pônio? Já foi 15 minutos de qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é só interessante. Pônio vai ser rápido falar de pônio, né? Porque a gente pode fazer um review de pônio maior que o próprio filme. E o filme é bem rápido. E não é como se acontecesse muita coisa. Hayao Miyazaki, New Feature Film. Primeira vez que a gente fala de Hayao Miyazaki aqui, que a gente costuma criticar tanto dele. A gente nunca falou de primeiro Miyazaki. Primeiro review que a gente faz de Miyazaki, cara. Que edição histórica, então. Por que, que o primeiro review de Miyazaki não é com um filme, tipo, sei lá, que aconteça alguma coisa, tipo... Eu quero mostrar os dois lados, cara. Mas até que a gente não vai falar tão mal, né? Apesar da gente eu falar achei, mal do Miyazaki. Eu achei que eu fosse falar muito mal, né? Achei. Eu também achei que eu fosse falar pior, mais mal. Pior. Mais mal. Eu achei que eu fosse falar mais mal, vocês estão muito errados. Do que eu realmente achei, vou falar. Eu achei que eu fosse criticar mais negativamente. Nossa, esquece. Achei que eu fosse detonar mais o filme, mas não. Na verdade, o filme que deveria inaugurar esse review... Vamos mudar tudo, vou falar de Totoro, então. Esquece Pony. Mas é porque Totoro é muito novo, não vou lembrar de nada. Porque foi o primeiro filme do Miyazaki que eu vi e foi um filme que me marcou profundamente. A gente pode daqui a dois meses fazer um Totoro pra fazer um paralelo. Já que você disse que lembra Totoro. Mas vamos, porque se for fazer um paralelo, é melhor falar, fazer com o Viagem de Chihiro, que é o outro oposto, né? Não? Ou Náusica. Ponyo. É, Gakue. Gakue no Ponyo, né? Não. Gakie no Ue, né? Gakie no Ue no Ponyo. É, Ponyo... É. No The Cliff by the Sea. Ponyo no penhasco. A beira-mar. A beira-mar. Aqui no Brasil, como ficou o título? Ficou só Ponyo mesmo? Nos Estados Unidos ficou só Ponyo. Ficou só Ponyo. Acho que ficou só Ponyo. Ponyo é alguma coisa. Ponyo é meu amiguinho. Ponyo... Ponyo... Peixe assustador com cara. Crianças não assistem esse filme. Pois é, cara. Eu fiz a experiência, né? Você assistiu sozinho em celular. Mas eu assisti com a minha sobrinha. De 4 anos. Vou fazer 5 mês que vem. Tem um depoimento dela. Aqui veio como Pony no Penhasco e Beira-Mar. Não, Pony é Beira-Mar. Ah, aqui, ó. Pony é Beira-Mar em Portugal e no Brasil. Pony, uma amizade que veio do mar. Ah, sabia que tinha coisa de amiguinho, muito louco. Meu amiguinho muito irado, minha coisa peixe esquisito. Pony é Beira-Mar é muito mais bonito, né, cara? Tô com os portugueses nessa. Normalmente eles erram, mas às vezes eles acertaram. Sim, Pony é Beira-Mar. Português só erra, tipo, o Estremelo do Futuro. Já viu como é que é em Portugal? É como? Esqueci, mas eu lembro que era bem bizarro. Então, assisti com a minha sobrinha de 5 anos e isso talvez tenha influenciado na minha visão do filme. Talvez eu tenha que ver ele sozinho pra... Mas acho que não, porque as críticas... Eu ainda tenho críticas quanto a ele. Sabe? Você falou de português, cara. Eu tô lembrando... É um negócio de Portugal que eu vi que falava sobre... Porque, tipo, bunda, né? Ele fala um cu, né? Na moral, assim. Uhum. Tipo, não é bem palavrão, sabe? O que a gente chamaria de rabo ou de bunda, eles falam cu na boa. Tem alguma parada envolvendo cu e português que era muito engraçado que eu ouvi. Uhum. Ah, já lembrei. É porque o Curb Your... Em Portugal é o Exterminador Implacável. Isso. O, é, pior que no Brasil... Tem cara de tudo brasileiro, né? O Curb Your Enthusiasm que eu tô vendo, a legenda dele... É de Portugal. Portugal. E aí o que acontece? Tem um episódio que ele elogia a bunda, o Wes, a bunda de uma mulher lá. Ficam zoando ele que gosta de bunda, bunda, bunda. Os cavais de bunda eles traduzem cu. Em espanhol, né? Culo. Também, mas culo é uma coisa. Agora, cu, entendeu? Cu mesmo. Então, toda hora estão falando que você... Não deixa de ser o seu lô, né? Você gosta de cus, você gosta de cus, não sei o quê. É bizarro, porque aí, tipo, muda o sentido pra você, entendeu, que tá assistindo. Uhum. Não é a mesma coisa. Fica uma coisa muito grosseira, só que não é pra ser grosseiro desse jeito. Anyway. Pony, né? É de que ano, Pony? Pony de dois... Não, é de antes disso, bem antes disso até. Não, é de 2008, né? Não, porque começou a ser produzido em 2006, acho. É porque no Japão tudo demora demais pra sair, você nunca sabe direito. O lançamento americano foi ano passado. O brasileiro foi esse ano. Ano que vem já tá chegando na Etiópia, sei lá. Pony é sobre uma garota peixe. Na verdade é o seguinte, quando eu via as primeiras imagens, eu achei que fosse só um peixe esquisito mesmo, mal desenhado. Mas depois que você vê o filme, você vê que não, ele não é um, ela não é um peixe mesmo, ela é realmente uma criatura. Eu achava que ela não é um peixe, porque ela não parece um peixe. Porque é um bicho do mar, né? Achei que fosse um peixe, não sei. Parece um bebezinho, sabe? Achei que fosse um peixe, mal desenhado, mas um peixe. Mas não, ela só é uma criatura mesmo, do oceano. Uma versão Miyazaki pra uma sereia, assim. Ela é uma antropomorfização de um peixe. Antropomorfização de um peixe. Isso, melhor. Eu achei, na verdade, eu não percebi ela como um peixe, né? Eu nunca pensei muito no que é o Pony. O que era ela antes de ver o filme, e quando eu vi o filme, era uma garotinha, tipo sereiazinha. A primeira coisa que a gente descobre quando a gente vê o filme, que choca todo mundo, né? É que tem várias pequenininhas dela. Não, é que é a Pony, não é o Pony. Ah, tá. Só que todo mundo, caramba, me choca, né? Não sei, ninguém deve ter parado pra pensar 5 minutos sobre isso. Mas o negócio é o seguinte, eu tava curioso pra ver esse filme, por quê? Obviamente, tava muita expectativa cercando esse projeto, porque o Miyazaki... Ele é adorado no Japão absurdamente, muito respeitado entre todos os cineastas aqui no Ocidente também. A Disney, né, ia ser responsável pelo lançamento do filme aqui também. O John Lasseter, que é da Pixar, ia dirigir pessoalmente a dublagem. Ele é amigo pessoal do Miyazaki, tem Totoro no Toy Story 3 e tal. Então, obviamente, as expectativas estão lá em cima, né? O novo trabalho do Miyazaki. E tava todo mundo esperando um trabalho artístico também muito bom, porque... uma das últimas animações assim, no Japão, a usar celuloide, a usar as técnicas antigas, etc, etc, etc. E eu não sei se foi também pelo excesso de expectativa ou porque foi, né? As reações críticas iniciais assim foram meio apáticas, assim, pra dizer o mínimo, né? Ah, os fãs do Miyazaki ficaram meio decepcionados, porque estavam esperando uma nova viagem de Chihiro, e não era isso que eles acharam. Aí tem aquele diálogo famosinho que a gente já citou algumas vezes, que a gente você postou no JCast, né? Sobre aqueles dois diretores conversando, e um do Ghibli, né? Um do Ghibli e outro de. Aquele cara é o produtor do Ghibli, se eu não me engano. Ele é o cara que decide o que fazer com o dinheiro lá dentro e tudo mais. E o outro cara é o diretor de. Caramba, se não nomei ele, meu cara. Mamoroshi. Aí, eles conversando aí que falando o que aconteceu com o Pony, né? Não sei o quê. Quer dizer, todo mundo dizendo que não tinha mais ninguém dentro do Ghibli pra poder fazer frente ao Miyazaki. Ele tava se achando muito, porque com razão. E o perigo, e Pony era um daqueles exemplos do que acontece quando o diretor tem muito poder na mão. Muito poder criativo, não tem nenhum produtor pra ficar enchendo o saco dele. O George Lucas já tinha mostrado isso pra gente antes, e agora o Miyazaki tava reiterando isso. E aí, como eu não tinha visto Pony, eu tinha meio que comprado essa ideia. Eu falei, bom, até a segunda ordem, esse é um filme que não é tão bom quanto o que o Miyazaki costuma entregar normalmente, que são filmes mais preocupados, são filmes mais cheios de subtextos e questões ambientais. Eu acho que o problema de Pony é ele não ser tão bom, ele ser diferente, mas muito diferente, não só do que o Miyazaki faz, mas também da concepção geral de que é um filme, sabe? Porque ele não tem clima de filme, ele não tem pacing de filme, sabe? Ele me parece um especial que devia ter 40 minutos e que foi espichado por uma hora e meia. Não, isso não é ruim, sabe? O jeito como ele aplica isso não é ruim, mas ele é uma coisa muito à parte, ele é um alienígena. Então, a questão desse... O perigoso de falar desse filme é o seguinte. Por exemplo, nós vamos citar características desse filme que se a gente estivesse falando de um outro filme, a gente falaria a mesma coisa pra dizer que o filme é ruim. E nesse caso, a gente vai falar essas mesmas coisas, a gente não vai dizer que o filme é ruim. Por quê? Porque pra proposta que ele tá querendo apresentar, funciona. É uma proposta bem segmentada. Você tem que entender realmente o que ele tá querendo dizer com aquilo. Ele escolheu um público-alvo, né? Muito bem diferente. Demais, entendeu? É um filme que ele é um filme... Quando eu li que o Miyazaki, ao fazer Ponyo, ele tava querendo voltar a fazer filmes pra criança mesmo, voltar pro seu público infantil e tal, eu não esperava que ele fosse levar isso tão a sério. Porque é um filme que é pra criança. E não é só pra criança. É pra criança até bem nova, sabe? Eu não consigo ver nenhuma criança com mais do que 7 anos gostando de Pony pra valer. Por exemplo, eu só não vou falar que ele é um teletúbico, digamos assim, que teletúbico é uma coisa. Porque ele não é retardado. Porque ele não é retardado. Porque, obviamente, pra você ver, os orientais são tão mais profundos que nós ocidentais retardados mentais, que até quando eles fazem um filme pra criancinha, e que a gente vê que é um filme pra criancinha, mesmo assim ainda é mais inteligente do que uma porcaria de teletúbicos da vida. Né? O copo cheio e o copo vazio. Mas tá, pra quem não sabe, um pouco do plot de Pony, acho que é bem comum, deve ter bastante gente que não sabe, porque eu mesmo não sabia qual era o plot de Pony. Porque aquele negócio, um filme do Miyazaki é um filme evento. Então, só você saber que aquele filme existe, você sabe o título, você conhece uma ou duas imagens e você sabe o que as pessoas dizem sobre aquele filme. E isso meio que te completa. É como se isso já fosse suficiente, porque, por exemplo, os filmes do Miyazaki que eu não assisti ainda, é só isso que eu sei deles. Comigo também. Entendeu? E também tem essa coisa de eu não querer procurar mais, sabe? Eu não quero pegar uma sinopse do filme do Miyazaki pra ler. Eu quero pegar o filme pra assistir. Sim, é aquele filme que você... Qual é a dificuldade de você pegar um filme de uma hora e meia e assistir? Pra que você tem que ficar gastando muito tempo com uma preparação pra ver um filme de uma hora e meia, né? Com esse ritual de acasalamento. Pega e come logo, entendeu? Mas, pra quem gosta de uma sinopse, tem esse garoto que mora numa casa... No Cliff by the Sea. É o Sosuke, que mora numa casinha muito bonitinha. A mãe dele, que por algum motivo ele chama a mãe pelo nome. A mãe e o pai. Eu tava toda hora me perguntando se exatamente era a mãe dele mesmo. Eu cheguei a pensar com uma irmã mais velha. Eu cheguei a pensar que fosse uma irmã mais velha, sabe? Alissa, né? Alissa. Até o momento que ele falou que era, abertamente, alguém falou que era a mãe dele. Aí eu fiquei sabendo, que até então, primeiro achei que fosse a mãe, mas eu vi que ele não chamava nunca de mãe, só pelo nome. Uma personagem muito interessante, eu adorei. A minha personagem favorita foi a mãe, foi a Alissa. Legal, né? Ela é moderna. Ela é pra frente, ela é aquela mulher que decidida, que cuida do filho e tem um emprego e sabe conversar com o filho dela bem, né? não é autoritária, ela sabe entrar no mundo de imaginação do filho dela, mas ao mesmo tempo mantendo os pés dela na realidade, né? Ele é maneiro. E ela trabalha num asilo, né? É tipo um asilo, um centro comunitário. É um centro de repouso. Colégio ali, mas tem um colégio ali dentro também, um moleque estuda ali dentro. Então é meio que um centro comunitário. Deve ser algo comum no Japão, provavelmente, nessas cidadezinhas litorâneas. Né? Não é algo tão difícil você imaginar numa cidade pequena, sabe? Porque é uma cidade portuária, muito pequena. Então, eu imagino que até que no Brasil tem alguns centros comunitários assim que sirva de hospital, de asilo, de colégio, tudo junto. Como um bom filme pra criança, pra andar, você tem que se livrar dos pais, né? Então o pai dele não aparece. O pai dele é um marinheiro que vive a maior parte do tempo em alto mar. Convenientemente não está ali, porque todo filme de aventurinha de criança, a primeira coisa que se faz é se livrar dos pais, né? Primeira coisa. Diz um filme de aventura, assim, ou de criança que envolve, protagonizado por crianças que tenha pais chatos. Os filmes do Miyazaki, eles têm essa temática muito ligada aos pais, apesar dos pais não estarem lá presentes. Sim, viagem é uma coisa que ele faz e transformar os dois em pó. Então, mas eles são assuntos presentes, entendeu? É sempre... Sim, assuntos presentes, mas eles não estão ali pra encher o saco. Uhum. Mas a gente começou falando do moleque, mas tem a Pônio, que ela mora debaixo do mar, com suas irmãzinhas, que são versões miniatura dela. Muitas, muitas e muitas, tipo girinos de Pônio. A Pônio é como se fosse essa... Ela tem um rosto meio humanoide, né? Um cabelinho e uma... É engraçado, o design dela é muito interessante, porque ela, ao mesmo tempo, ela parece um ser marinho, mesmo. É, você vê ela, você sente que ela deve ter uma textura bem gelatinosa, esquisita. Deve ser legal você ficar brincando de apertar a Pônio e matar ela. Nossa. E olha que eu sou vegetariano, mas por um breve momento eu me imaginei comendo a Pônio. Que isso, cara? Comendo, né? Que horror, cara. Que horror, né? Por que você imaginou isso? Porque ela tá... Olha só, ó, pra você ver como os meus anos de não vegetariano tá tão me assombrando, né? Detalhe é que você, pelo visto, é mais novo, né? Vegetariano do que eu, porque eu nunca imaginaria algo assim. Não, me imaginei eu comendo a Pônio, mas eu imaginei como a Pônio frita e pessoas espetando ali. Que horror. E aí ela é um tubarão, ao mesmo tempo ela é uma noidezinha, como você falou, parece uma garotinha. Agora você entendeu o meu trauma com pessoas e comidas assadas? Sim, que agora eu criei um trauma de pônio. Assado. É. E ela vive lá e ela tem esse pai que é um humano, aparentemente. Não humano, né? Ele é humanoide, mas ele não é humano. Não, ele tem nome de humano, sabe? Ele não tem... Porque o nome da pônio, na verdade, é o nome de uma deusa. De uma valquíria, aquela Gilda... Não, é... Brunhild, não sei como se pronuncia. Brunhilda. O nome da pônio, na verdade, é Brunhilda. O nome é muito melhor. O nome da mãe dela, que é aquela Iemanjá gigante que aparece no meio do filme, também é um nome bem, assim, bem místico, bem... É... Gran Mamare. E o nome do pai dela é um nome humano. O nome dele é Fujimoto. Então eu fiquei com essa impressão de que ele é um humano que entrou em contato com a deusa. Ele entrou em contato com a deusa e ganhou poderes com isso, tanto que ele toma aquele troço verde que dá magia pra ele, sabe? Entendeu? O poder mágico não é inerente dele. Ele se alimenta da magia do mar. É, uma coisa bem sutil, né? Que é, inclusive, também um motivo pra Pony ser um híbrido, né? De gente com coisas do mar. Você tá dizendo que ele de fato... Não sei. Engravidou a Iemanjá e ela de fato pariu aquele bicho? Suspeito que não, porque não é assim... Isso seria muito gore. Eu suspeito que não, porque não é assim que as coisas funcionam na mitologia e é uma origem bem mitológica. Mesmo porque aquela Iemanjá é gigante, né? Então... Enfim, a Pony fugiu de casa. Ela não fugiu de casa, ela é meio que pega num barco, né, recolhendo lixo. Ah, ela foi dar um passeio, né, cara? Ela foi dar um passeiozinho. Ela foi dar um passeio e se perdeu um pouquinho, porque ela foi pra bem longe da casa dela. Ela foi fugir, ela foi só explorar. Ela se perdeu, ela pega por esse caminho, por esse barco que tá recolhendo lixo no mar, e ela fica presa numa garrafinha, vai parar na margem lá da água, e o Sosuke encontra ela. Encontra ela e, olha, um peixinho dourado. Na cabeça dela que vem um peixe dourado, não sei. E... Fica olhando o gato, é uma coisa muito terapia. Né? A minha gata, ela deitou no meio da sala, e a gente tá meio hipnotizado, porque ela tá tomando banho. Ela tá gordinha, né, cara? Tá. Não tá no nível da minha. Não, tá cara. O bicho tá de mórbida. Como é que tá o pelo dela depois que ela respondeu? Tá voltando a crescer. Tá bonitinha agora. Ela tá toda militarzinha. Mas agora é estilosa. Ela tava militarzinha. Agora ela tá tipo a Rihanna. Eu tô dando banho nela toda semana, né? Mas já tá melhorando o nosso pele dela? Tá, as feridinhas salaram todas. Tô tudo fazendo casquinha já. Tô à disposição dela e tal. Ela tá correndo de novo. Eu sou isso aqui. E aí os dois meio que fazem uma amizadezinha, né? Ele começa a cuidar dela. Bota ele no balde. Ela no baldezinho com água. Que segundo a minha sobrinha, ela não gosta dele porque ele devia ter um aquário e não um balde pra cuidar da Pony. Esses meninos que não sabem cuidar dos bichos, são todos uns idiotas mesmo. E ele começa a cuidar dela como um bichinho. É engraçado porque parece que a mãe dele, em momento nenhum, olha dentro do balde pra ver que tem um ser humanoide ali dentro. Cara, se você for ver, assim, tá, sem querer forçar muito a barra, mas você já viu esses documentários do Discovery sobre fundo do mar? Você viu a pinta dos bichos que moram no mar bem profundo, como são estranhos? Uhum. Eu não me espantaria se eu encontrasse uma pônei. Na verdade, todos aqueles peixes que aparecem no fundo do mar, a pônei, pelo visto, mora no mar muito profundo, porque todos aqueles peixes que aparecem em volta... São peixes pré-históricos. São peixes pré-históricos. É. Se eu achasse uma pônei, cara, eu não ia me espantar. Se eu achasse o ET do ET do extraterrestre, eu ia me espantar. Mas a pônei eu não ia me espantar. Por quê? Porque ela é fofa? Porque é do fundo do mar. Do fundo do mar... Eu pode espero... de qualquer coisa. Do espaço não, né? Mas do fundo espaço, do mar, sim. Do espaço eu tenho medo. Agora, do fundo do mar, pode ser qualquer coisa. Tá mais perto de casa, né? E você espera que eu vá... Do espaço, porra, eu tô sonhando, tô drogado, tô sei lá, tô morto. Mas do fundo do mar, você espera que vai... Você sabe que realmente tem coisa lá embaixo, né? Pode ser que venha uma coisa esquisita. Você tem aqueles peixes aí. Malucos que não tem olho, né? Tem cada criatura muito... Cara, tem criatura... Você viu aquele que fica mudando de cor? Parece um globo de discoteca. Isso não. Muito psicodélico. Tem cada bicho muito estranho no fundo do mar. Basicamente, ela começa a criar uma amizade com um garoto. Ele descobre que ela consegue falar, inclusive. O que acontece? Na hora de quebrar a garrafinha que ela tá presa pra soltar ela, ele corta o dedo. E aí ela vai dar acorda um lambidão no dedo dele e, pra limpar a ferida dele, cura a ferida dele com a lambida e ingere o sangue dele. Isso vai ser importante pra depois. Isso vai ser importante pra depois, porque... Não, acho que a gente tem que falar, né? Que ela começa... Inclusive, a lambida dele é muito fofa. Uhum. É muito fofa. Eu tenho que dizer, a Pônio é muito fofa. Ela é muito fofa, cara. Canto como peixe, como garotinha depois, ela é e muito... E ela tem fases transitórias, né? Entre garotinha e peixe. Sim. Ela vai mudando de forma de vez em quando, dependendo do momento da emoção que ela tá sentindo. É, assim que ela encontra, ela tá meio galinha. Depois ela vira, quando ela chega perto dela, ela volta a ser menininha, né? É, ela tem bracinhos e perninhas de galinha. Entre a fase de humano e a fase de peixe. Porque o Miyazaki é um evolucionista pesquisador. E ele sabe que primeiro os seres vieram do mar, aí viraram aves, depois viraram humanos. Darwin não fala algo sobre isso? Basicamente, provavelmente Darwin fala sobre isso. É, a gente fala que ela começa a virar humana? Sim, ela quer virar humana e ela começa a virar humana. Não, na verdade, como ela ingeriu o sangue dele, ela começa a sofrer uma mutação, ela começa a virar humana. Por ela ter tido contato com o lado de fora do mar, ela começa a virar uma criança meio rebelde, sabe? Ela vira pro pai que não, ela quer ser humana. E a última coisa que o pai dela quer é que ela seja humana. Porque o pai dela sabe que os humanos são que destroem o mar, que sujam o mar, destroem a casa deles. Então, ele é muito protecionista com as filhas dele. Ele mantém elas presas. Bom, se a sua teoria de que ele foi humano, provavelmente ele era um ativista maluco do Greenpeace, que um belo dia bebeu demais lá no mar, caiu dentro da água e ficou por lá mesmo. É bem possível. Cabelo verde ele tem. Não é verde, cara. É vermelho o cabelo dele. Ele é ruivo, igual a Pônio. Meu Deus. Tá bom. Eu tinha certeza que o cabelo era verde. E a história basicamente é essa, né? Na verdade, ela volta pra superfície. Mas o problema é que o filme tem tão pouco acontecimento que a gente contando a premissa básica parece que a gente conta o filme todo. Mas é, desculpa, a gente tá contando o filme todo mesmo. Não é igual Monster. Que não, eu tô contando isso tudo, mas é só o começo. Não, a gente tá contando só isso e é só isso. Na verdade, é... Mas é que nem contar a história dos Três Porquinhos também, né, cara? Não tem como você contar a premissa básica dos Três Porquinhos. É, já é a história. Aí que tava bom você comprar com os Três Porquinhos, porque é justamente isso. É... O que acontece? É, já vou tocar nesse assunto depois. É, basicamente, ela vai pra Terra e aí encontra com o Sosuke. Só que o que acontece é que, por ela ter virado humana, tá rolando um equilíbrio natural e o mar começa a se revoltar e aí começa a alagar tudo. Nada é muito explicado, né, cara? As coisas acontecem, ninguém explica. E aí o que acontece? O conflito mais ou menos do filme, basicamente esse. A Pony agora é uma garota e tá morando com ele, só que o fato dela ser humana ali tá desequilibrando a natureza e a água começa a inundar tudo, e a mãe do garoto tá sumida também, eles têm que tentar achar a mãe dela, e aí são várias coisinhas acontecendo. O mundo tá alagando, os dois estão procurando a mãe dela, o pai e a mãe da Pony estão discutindo se vão se é coerente. Deixa ela virar humana, se ou puxa não. Ela de volta pro mar. E aí basicamente a história vai caminhando nisso, só que meio Slice of Life do fundo do mar. O filme não tem um grande... Eu comentei isso com live, mas eu assisti que o filme não tem um conflito de verdade. Ele tem ensaios de conflito. Ele tem começos de conflito que você pensa, esse vai ser o grande conflito do filme, mas nunca é. O filme não tem um grande conflito acontecendo nele. Quando eu comparei com o Totoro, justamente por isso. Quando eu vi Totoro a primeira vez, eu achei um filme muito doido, porque era diferente. Eu era mais novo e era muito diferente de tudo que eu já tinha visto em matéria de filme, em matéria de animação, em matéria de anime mesmo. Totoro com 4 anos. Não era tão novinho, não. Eu tinha, sei lá, 16 anos. Tem lembranças muito mais vívidas do que eu, pô. Vi Totoro, tinha, sei lá, 8 anos. Não, eu já tava no segundo grau e tal. Foi Diego que mostrou o Totoro, na verdade. Ele achou na locadora e... que filme locadora, vamos assistir. Um VHS de Totoro brasileiro, muito bizarro. Eu vi dublado em português. E aí, quando eu comecei a ler sobre o filme, depois que assisti, achei o filme muito doido, assim. Porque justamente por isso, o filme não acontecia nada no filme. Só que era bom, né? E por algum motivo era bom assim mesmo, porque não acontece porra nenhuma nesse filme. E aí, lendo, eu descobri que tinha muitas críticas, inclusive algumas negativas, dizendo que Pony não tinha drama, não tinha conflito, não tinha nada que um filme que pertence à estrutura de um filme normal. Foi por isso que eu falei que é um alienismo, coisa à parte, sabe? Porque ele não parece um filme mesmo, sabe? Porque ele não tem clímax, ele não tem nada. E isso não é ruim, ele não é ruim, sabe? Ele é uma história pra crianças. É quase um filme brasileiro. É quase um filme brasileiro. Foi como alguém comentou, inclusive eu tive essa impressão, e lendo por aí algumas críticas também, algum crítico comentou isso, que é exatamente como a história que uma criança conta. O crítico até falou que é a história que uma criança hiperativa conta pra outra criança, sabe? A minha sobrinha conta histórias com estrutura narrativa muito parecida com o Bonnie. É por isso que eu comentei com você, que a gente ia falar de coisas desse filme, que se a gente estivesse aplicando a outro filme, ia ser pra criticar negativamente. Aqui a gente vai falar meio que fazendo o advogado do diabo nesse caso. Por quê? Você falar que um filme não tem uma estrutura narrativa coerente, um filme não tem clímax, um filme não tem drama, nada acontece, teoricamente é uma coisa ruim. Só que nesse caso não é. Por quê? Porque o Miyazaki não fez isso porque ele é um escritor ruim e acabou sendo um filme ruim. Ele fez isso de propósito, porque ele quis criar uma história pra criança que... Como se fosse uma história contada por uma criança mesmo. Como se fosse uma dessas historinhas de livrinho infantil que você lê pro seu filho na hora de dormir. Um Três Porquinhos da Vida, também tem um pouco mais de conflito os Três Porquinhos, pelo menos estão correndo risco de morte ali. Mas sabe essas histórias que você lê e que você lê pra criança, mas se você for analisar com o seu cinismo adulto, você vai ver que a história não faz sentido. Que as motivações dos personagens são idiotas, que os vilões não são realmente vilões, poderiam conversar e resolveriam tudo, que tudo que acontece... Aqui em Pony, os vilões realmente conversam e resolvem tudo. Sim. que você vê que as coisas que vão acontecendo na história são convenientes demais ao roteiro, que o filme não tem uma lógica interna. A lógica interna dele é toda distorcida e é totalmente conveniente ao que precisa acontecer depois. E só que isso é proposital, por quê? Porque é justamente essa o tipo de estrutura presente nessas historinhas infantis. E historinhas que crianças contam para outras crianças. Eu acho que tem uma diferença. Sei lá, isso que você falou, eu falo para defender A Dama na Água, do Shyamalan. Ele tem essa coisa de estrutura de criança, por quê? Às vezes Maria Clara vem me contando histórias, ela cria os elementos básicos da história, cria as coisas, aqueles primeiros conflitos que ela quer que a história tenha, só que ela não sabe seguir a história e fechar a história. Então lá pro meio da história, a história começa a mudar, ela não sabe mais o que fazer direito, no final tudo se resolve de uma forma muito anticlimática. E essa é exatamente a estrutura. Se você for pra pensar, os Três Porquinhos ou a Chapeuzinho Vermelho, eles têm desenvolvimento, clímax e conclusão, sabe? Não, eu tô comparando com essas histórias no sentido... Então acho que é mais uma história contada por uma criança do que sentido... uma história contada para uma criança. Não, eu tô falando assim, no sentido da história, não ter uma estrutura muito clara e não ter uma lógica interna muito forte, eu tô comparando com essas histórias. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é uma história que tem vários elementos que tem um elemento narrativo forte, um elemento narrativo misterioso ali acontecendo, mas se você for um adulto cínico e quiser falar mal, você vai falar, não faz sentido, a mãe não mandaria a filha dela, blá, blá, blá, entregar bolinho, não faz sentido, como assim o lobo coloca um óculos, uma touca e a mulher pensa que é a avó dessa menina, que é míope, entendeu? Então, é uma história que abre mão de toda essa lógica interna em nome de algo maior, em nome de criar um conto que tem um impacto para um público específico. Qual o seu nome? Maria Clara. Não engole o microfone não, Maria Clara. Tá. Você viu o filme da Pony? Vi. Você gostou? Não. Oh, você não disse que tinha gostado? Não. Do Contra? Gostei. Do que você gostou? Da parte que ela andou nos peixes. Que ela andou nos peixes de água gigante, assim? Uhum. Que a água vinha tomando e o menino no carro com a mãe. E do menino, você gosta? Do Sosuke? Não. Você não gosta dele não? Por quê? Não. Por que você não gosta dele? Porque aquele balde de água, ele devia ter um aquário, ué. Ele devia ter um aquário ao invés de um balde de água pra cuidar da Pony, né? É. Realmente, ele é muito desleixado, ele, né? Nininho. Que nininho, o quê? Ah, eu também gostei da parte que o gatinho cor-de-rosa resolveu uma gravata na cabeça rosa. Uma gravata na cabeça rosa? Sabe o quê? Conta aí pra eu ouvir do gatinho. Não, eu quero saber uma coisa de você. O pai da Pony, aquele com o cabelo todo maluco, ficava embaixo da água, ele era malvado ou ele era bonzinho? Isso eu não sei, mas eu acho que ele é malvado. Por quê? Porque ele pegou a Pony. Mas ele tinha medo dela se meter com os humanos e acabar se machucando, né? É, só que os humanos não falam não fazem nada? Não, mas o mar tava todo sujo por culpa deles. Não, foi só os navios que jogaram. Não, quem jogava o lixo ali eram os humanos. Não, eu sei, mas por que ele não gostava dos humanos? Porque eles sujavam a casa dele. E por que? Se vier uma pessoa ali na frente de casa jogar uma lata de lixo todo dia aqui dentro, você vai gostar da pessoa? Te peguei. Eu vou gostar, só ah, que... Ah, vai sim. Só que eu vou fazer aqui. Ô, oh, vem cá, só me diz uma última coisa aqui. Você falou que tinha uma outra parte do filme que você gostou também, que foi quando a Pônio virou gente, como é que é? Quando ela foi irmã do dele. Ela foi morar com ele, né? Virou irmãzinha dele. Você gostou das pôniozinhas pequenininhas, aqueles filhotinhos de pônio nadando? Gostei, é. Aí quando ela tava virando gente, crescia primeiro a perna de quem nela? De um pato. De um pato? Aí depois virava de gente, né? Uhum. E quais os poderes que a pônio tinha? De curar machucado. De curar machucado? Uhum. O pai dela e a mãe dela também, né? Ah, da mãe dela não sei não. Sabe por quê? É, eu também gostei da parte que as velhinhas tava vendo uma baleia grande. Ah, é? Debaixo d'água? Aquelas caras, gente, que bicho é esse? Uhum. Você gostou das velhinhas? Eu também gostei da outra parte que a menina que ela tinha cabelo cor-de-rosa e eu também tinha vestido cor-de-rosa, aí o gatinho tombou o copo. Que gatinho, de menina? Tombou o copo de leite dela, aí o gatinho fez língua pra ela e ela falou... A menina de cabelo rosa e vestido rosa é pônio, não é não? Tá, chega. Já tá ficando irritada. Já cansou disso. Então dá tchau pro pessoal. Tchau. Aliás, até seria legal você falar que a mãe não comandaria a criança andar, porque as crianças japonesas são muito independentes. E o Sosuke, ele é praticamente um adulto, ele faz tudo sozinho. Sim, eu fico com inveja dele, tem o quê? 5 anos de idade, né? Por aí, cara. Ele é uma criança bem novinha. O Sosuke, ele é o exemplo do público-alvo do filme. Aham. Uhum. Entendeu? Porque se fosse um filme feito pra todas as crianças, provavelmente o protagonista ia ser o típico protagonista shonen de 12 anos. Ou a menininha, e não é. Inclusive, ele não tem outros companheiros, né? Não tem ele, que é o criancinha, mas... Até então, Totoro, né? Tem as criancinhas de idades diferentes que conhecem o Totoro. Então, todas as crianças que aparecem em Pony são na idade dele e aparece muito pouco também, tem amiguinha no colégio dele. Tá? Basicamente, ele é a Pony e ambos são criancinhas de 5 anos de idade. E a minha sobrinha, com seus 5 anos de idade, adorou o filme. Inclusive, isso que você falou é interessante, porque ela analisa o Sosuke como se fosse um coleguinha do colégio dela. O cara fala que não gosta dele, que ela não gosta de meninos, ela tá na cidade de que meninos não gosta, sabe? Briguinha de menino e menina. Então, ela não gosta do Sosuke, ela ama a Pony. É, eu acho que... E ela adorou. É engraçado que ela não tem muita paciência pra ver filme. Normalmente, lá pro metade do filme, final do filme, depois de uma hora e pouquinho de filme, ela começa a perder a paciência, começa a querer fazer alguma outra coisa. Aconteceu com o Pônio, ela foi pro quarto, começou a pintar. Eu perguntei, Maria Cássia, você não vai querer ver mais não? Ela falou, não, quero pintar. Foi pintar, ficou 2 minutos lá e veio com as coisas dela pra sala pra pintar enquanto eu acabava de assistir o filme. Porque ela realmente ficou presa, ela realmente queria continuar vendo aquele filme. E, inclusive, hoje ela falou que quer ver de novo. Ela quer muito ver de novo o filme, sabe? Acho que o meu DVD vai virar dela pra ela ficar assistindo. Outra coisa muito interessante, cara, o filme, mais uma prova também de que ele é pra um público muito novo, que você não precisa da legenda, você não precisa entender o que as pessoas estão falando. A minha sobrinha entendeu a história do início ao fim sem saber japonês, sem saber ler. É um filme que ele é completamente calculado nas imagens mesmo. Enfim, a gente falou da arte do filme. A arte do filme é maravilhosa. Toda a animação é bonita. Você vê que eles têm... A expressão corporal dos personagens é muito legal. A expressão corporal da Pony. E tem aquele crédito de ser tudo manual, né, cara? Porque o Miyazaki não gosta de tecnologia. É, e assim... E é legal porque a maior prova de que é um conto infantil de livro é que as cores, né, são não é aqueles backgrounds muito detalhados que ele costuma fazer. A maior prova disso é a água. A forma como ele anima a água, né? É uma coisa completamente rústica de livro infantil mesmo. Parece que é uma criança que desenhou. Você vê isso mais na água, mas mesmo... O design dos backgrounds e as cores, os tons pastéis que ele usa, parece um livro de ilustração. Aqueles livros de ilustração que tem aquela ilustração enorme, que ela é bem impactante, bem salta aos olhos, e aquela linhazinha de texto embaixo, que não significa nada, que você pode ler ou não, você pode só ver a imagem que funciona. Então, e apesar de sua sobrinha ter gostado tão naturalmente do filme, é a maior prova de que, sim, o Miyazaki, ele fez um filme específico, para um público específico, e ele foi muito exitoso nesse intento, porque ele conseguiu alcançar, ele conseguiu falar a língua desse povo, e que não é uma língua que é, porque, por exemplo, você pega esses filmes infantis que a gente está acostumado, os filmes novos da Pixar e tal, não sei o quê. Eu sempre costumo dizer que uma boa história infantil é aquela história que agrada muito todas as idades. Essa é uma boa história infantil, uma história que inicialmente é pra criança, mas todo mundo assiste. Mas Ponyo consegue ser uma história infantil boa, mas que é feita só pras crianças. Só pras crianças. Então, assim, Ponyo é uma categoria à parte, porque Ponyo, talvez, justamente por se parecer uma história que é contada por uma criança, talvez ela, Ponyo converse muito mais intimamente com as crianças pequenas do que esses outros filmes que menciono, por exemplo, esses desenhos da Pixar. Todas as idades gostam. Mas talvez crianças muito pequenas, dependendo do desenho, não fiquem tão entretidas assim. Então a maior prova de que Ponyo, o Ponyo perde um pouco os públicos mais velhos, mas ele fala diretamente, intimamente com as crianças mais novas. Eu acho que no final das contas é isso que o Miyazaki queria. Então ele foi feliz no que ele estava propondo. Não é, e o êxito dele é enorme em conseguir descrever essa forma das crianças contar a história, porque é realmente muito incrível, sabe? Eu cheguei a imaginar que, se duvidar, Pony foi uma história que o filho dele contou em algum momento da infância, que ele anotou e desenvolveu, sabe? Inclusive o Sosuke é baseado em um dos filhos dele, quando era criança. É interessante porque, ao mesmo tempo, como eu falei, né? Ao mesmo tempo que ele fala com criancinha, é um filme arriscado. Porque se você for pedir pra um ocidental fazer um filme pra criancinha, ele vai fazer um Teletubbies da vida. Ele vai meio que subestimar um pouco, né? O Miyazaki, ele foi bem arriscado, porque ele quis fazer um filme pra criancinha, mas ele fez um filme lento, né? Que não tem muita coisa saltando, e fez um filme cheio de velhos, né? Cara, eu acho interessante também que a gente tá falando que é um filme contado por uma criança e tal, mas tem um elemento do filme que uma criança não coloca nas suas histórias, que são a forma como aqueles pais agem. A história dos pais é muito crível, sabe? Todo o realismo do filme tá ali, na relação do garoto com os pais. É como se a mãe, encabeçada pela mãe, pela Lisa, a mãe do Sosuke e os outros velhinhos, fosse aquilo ali, fosse o porto seguro pra nós adultos nos ancorarmos ali. Os velhinhos nem tanto, né, cara? Porque todo velhinho, ele meio que dá a volta e volta a ser criança, sabe? Então eles estão ali mais do lado das crianças do que do lado dos adultos. Como assim, uma criança não coloca um velhinho numa história? Não, sim, com certeza. Mas o que eu quero dizer é assim, as coisas que acontecem com o garoto em relação ao pai e à mãe é uma coisa realista. É uma coisa próxima da nossa realidade, sabe? Não é uma história de criança. Para todo o resto, é uma história de criança. Que é a do pai dele tá viajando sempre, a mãe fica irritada com isso, que ela tá preparando uma janta pra ele, e um jantar especial pra ele, e ele acaba não podendo vir, voltar pra casa, porque ele vai ter que ficar mais um dia a bordo, no mar, e ele se comunicando pela luzinha, fazendo aquele código Morse pela luz da janela da casa pra se comunicar com o pai que tá no navio, sabe? Isso tudo não é uma história de criança. Isso tudo é a parte crível, o realismo da história. Então, assim, o que é de criança ali, que envolve criança, tá sendo feito com a mentalidade de criança, enquanto o que envolve adulto tá sendo feito com a mentalidade de adulto. Eu acho que eu acho que o que uma criança gosta nesse filme é uma junção, é um somatório de vários elementos. Eu acho que o que os mais velhos podem encontrar, que foi o que eu encontrei nesse filme que me prendeu a atenção, é justamente os detalhes, é a animação em si, é a arte em si do filme, e os pequenos detalhes, como eu falei, a própria expressão corporal da Pony. A Pony é absolutamente fofa, como eu já falei, e eu fiquei dando... Fiquei dando ataques de fã maluca do Restart, vendo o filme, agora sozinho, toda hora, porque é muito boa, sabe? E assim, e como é um movie, né, pra cinema, e como eles têm mais tempo, mais dinheiro, e é o Miyazaki por trás e tal, todos os personagens são muito verdadeiros. Você vê eles fazendo movimentos que em animações normais eles não fariam, né, animações pra TV e tal, coisas que são feitas com mais pressa, eles não teriam como dar tanta atenção. Mas como ali eles têm tempo e têm dinheiro para dar essa atenção, os personagens obviamente ficam muito mais críveis. Mesmo que seja uma garotinha, que era um peixe, sabe, que tá andando em cima da água. Mas ela tem movimentações, ela tem pequenas nuances de movimento que dão uma característica única pra ela. Não só ela, como o Sosuke também, todos os personagens. Para os adultos é interessante você... Inclusive, nem você que é adulto precisa ver os diálogos também. Você pode parar de ler e só ficar olhando. É um filme... E chama atenção. A minha mãe fez uma coisa que ela costuma fazer, a sua também, né? Que é parar pra ver o que eu tô vendo, sabe? Ela parou 5 minutinhos aqui, sentou e assistiu 5 minutos. Achou bonitinho, achou legal. Minha mãe costuma ver desenho e tal. O problema é que anime eu tô sempre vendo, ninguém tá dando a mínima. Agora foi meio que essa. Eu descobri que é tipo uma mágica que Ponyo tem, uma mágica bizarra, que agrada as criancinhas, por algum motivo misterioso elas gostam. E as mães gostam também. Ou seja, é o verdadeiro filme pra toda a família. É o verdadeiro filme familiar. aquele filme que você pode sentar com a sua... A gente toda hora fala de algum filme ou outro que é... Ah, você pode chamar a sua família, você pode chamar a sua família. Mas esse é, assim, é o filme familiar hardcore. Na síntese, que é aquele filme que não vai ofender ninguém. Não vai ter nada que vai desagradar absolutamente ninguém. Não vai ter nada que vai deixar ninguém. Você pode sentar com a sua avó de 90 anos, com seu tio. Que nossa, a avó de 90 anos provavelmente vai gostar muito. Sim, é um filme que você pode sentar com todo mundo. E porque assim, porque ele é completamente neutro. Como ele não acontece nada, e a trama é simples, e nem conflitos básicos ele tem. Ele vai ficar ali uma hora e meia pilotizando todo mundo. É, porque é bonito, porque é fofo, só por causa disso, entendeu? Só que não vai ser chato, né? É, outros filmes poderiam ser chatos. Eu poderia estar dizendo aqui agora que Pony não tem história, não tem estrutura, é uma merda. O Miyazaki sonhou com aquela porra e tá fazendo um negócio, mas não, ele conseguiu fazer isso funcionar. Ele conseguiu fazer a falta de estrutura funcionar pra um objetivo específico. Eu acho que é um caso único mesmo. Não é um caso que crianças não façam isso em casa, sabe? Não, cineastas, aspirantes, não tentem repetir isso. Não é qualquer um que consegue. Não, pois é, eu entendo a dureza das críticas da própria indústria frente ao Miyazaki e até de alguns fãs frente ao Miyazaki. E, assim, eu vi mais críticas negativas de fã do que de crítica em si. Mas você vê que o pessoal, inclusive naquela entrevista, você vê que o pessoal de dentro do próprio Ghibli meio que colocou o Miyazaki pra cinema arte. Ele não é mais o prato principal do Ghibli mais. Eles estão tentando tirar ele desse posto de prato principal do Ghibli pra que ele possa fazer esses filmes. Porque Ponyo, eu não consigo ver ele de forma nenhuma sendo viável comercialmente. Ele não é. Eu não consigo ver ele sendo, sabe? Não é uma garantia. Pro nosso mercado, não. Pro deles funciona por causa do nome do Miyazaki. Pro deles funciona por causa do Miyazaki, mas o Miyazaki também tem muita força aqui pro pessoal que gosta de animação. Ele foi bem nas bilheterias do Japão e não fez feio no Ocidente também. Pois é, por isso que eu tô falando. Mas eu quero dizer assim, a estrutura do filme, ela não é viável, ela não é comercialmente viável, sabe? E eu acho que é até por isso que o estúdio tem medo de continuar tendo esse Miyazaki agora louco, é um filme. Fazendo o que tá na cabeça dele, pra ser o prato principal que vai gerar renda pro estúdio, sabe? Você tem medo disso. Com certeza não é um filme que outro estúdio daria carta branca pra outro diretor fazer. Qualquer outro diretor, cara. Nem no Japão, nem nenhum outro lugar do mundo. Realmente, é aquele filme que só funciona porque eu tô fazendo, eu tô pagando e eu tenho nome. Então eu vou fazer. Ponto. Ponto. E mesmo assim poderia dar errado. Não, poderia ser o filme que poderia ter sido conhecido como A Queda do Miyazaki. Os mais duros falam que esse é o começo do fim do Miyazaki, mas até os mais duros admitem que ainda não é o fim. Que exemplifica o quão diferente esse filme é, sabe? Que até mesmo sendo Miyazaki, com o nome que ele tem, com o dinheiro que ele tem, com tudo que ele é, mesmo assim, todo o estúdio ficou com o pé atrás depois que o Pony saiu. Todo mundo tá com o pé atrás agora com o Miyazaki, sabe? Todo mundo. Eles precisam, na verdade eles sabem, o Miyazaki vai morrer um dia, eles precisam do sucessor do Miyazaki o mais rápido possível, né? E com os candidatos diminuindo, né? Agora que o Kong morreu, sei lá quem vai ser o próximo. Então eles realmente precisam empurrar outras pessoas. O filme novo deu muito certo, né? Lá dentro. O Ariete, né? Que é com um diretor meio estreante, não é? Primeira vez que ele dirige. E o próximo filme também vai ser com um diretor estreante, pra só depois sair o novo Miyazaki, que vai ser o Coco Rosso 2. A maior prova que agora o Miyazaki se aposentou e quer se divertir é que além de fazer um conto desse, como único, como Ponyo, agora o próximo quer fazer uma continuação de Coco Rosso, ele já falou aqui, né? Que enfim, porque ele falou que tá afim de voltar a mexer com o herói masculinos, ponto. E aí, quer dizer, vai ser a primeira continuação da carreira dele e é bem arriscado, mas dá pra ver que ele ligou foda, não tá nem aí, né? Ele vai fazer e pronto, vai dar certo. É o que acontece com a pessoa quando vai ficando velha, né, cara? Já não liga mais pra nada, faz o que dá na telha, fala o que quer, fala o que é. Por aí. É, e vira que todo mundo, vira aquela coisa, aquele ícone pop de amor e ódio, né? Pessoas vão citar ele pra falar mal, pessoas vão citar ele pra falar bem, mas de qualquer forma ele tá aí, tá aparecendo, né? E é isso, o filme teve um lançamento nacional bem limitado. Né, chegou a passar no cinema ou não passou ainda? Passou no cinema, passou no cinema já? Acho que já. Veio o pôster aqui pra nossa cidade, mas o filme mesmo não veio ainda. É, por isso que eu tô falando, eu não sei se ainda já estreou, já saiu por aí, foi um deve ter sido um circuito bem limitado, deve ter estreado, deve ter saído, não sei. Não sei absolutamente nada da dublagem nacional. Eu sei que a dublagem americana foi muito elogiada. Vários artistas famosos, Liam Neeson fez o pai da Pony, a Kate Blanchett fez a Iemanjá lá, a irmã da Miley Cyrus fez a Pony, mas o povo fala que ela foi muito bem. Aquele negócio, como... O saldo é positivo, cara. Assim, Não é o meu filme favorito dele. Não é. Não é. Eu não, eu, como eu disse, eu não consigo ver como filme, sabe? Ele é uma coisa muito etérea na minha cabeça. Ele não é exatamente um filme, ele não é exatamente um filme Miyazaki, ele não é exatamente nada. Ele é... Eu não consigo nem dizer exatamente o que é bom e o que é ruim nele, sabe? Cara, ele é um anestésico mental. Por aí. Pra você relaxar. Eu acho que... Oi. Vepônico. Vepônico de ressaca deve ser legal. Hã? depois de ressaca, legal, porque deve ser relaxante, né? Não, cara, deve ser não. Você deve ficar irritado, né? Não, é relaxante. Não, você deve se irritar com um pace lento, sabe? Pelo contrário, por ser o pace lento que tá bom. Não. Deve ser bom depois de meditar, sabe? Não depois de ressaca. De ressaca, o pessoal fica com dor de cabeça, né? Por isso mesmo, não tá acontecendo nada ali. Não é como se ele fosse slow pace, é como se ele fosse lento e mas fosse complexo. E aí você tem que ficar pensando e você tem que se aguentar pra ficar acordado vendo aquilo porque ele é complexo. Não, ele realmente não tem nada nas entrelinhas. Não sei. Um dia eu pego alguém de ressaca e boto pro V-Pone. Ele não é um filme que você pode dizer, aparentemente ele agrada as crianças, mas essa mensagem pra não. Ele não tem mensagens por trás, nenhuma. Ele não tem subtexto, não tem nada. É só aquilo mesmo que acabou. Realmente, né? Ele é um filme sem mensagem. Não, isso eu falei, é tão diferente. A mensagem que ele tem é aquela mensagem básica da amizade. Só e muito por cima. É, uh-huh. Então, realmente, é como se você pegasse, fosse fazer um filme, jogasse fora todas as regras do que é, do que você precisa fazer pra um filme funcionar, e mesmo assim, por algum motivo, ele dá certo. Por elementos muito básicos de imagem, de figuras interessantes, de imagens, imagens interessantes, imagens impactantes, né? A força de cima das imagens. É como se fosse um livro de ilustrações animado. É isso? É isso, não tem muito o que falar justamente por isso. Normalmente a gente estaria aqui agora nessa parte do podcast, onde a gente começa a falar impressões mais profundas sobre alguns elementos das entrelinhas, só que não tem entrelinha. Então realmente não tem o que falar. Eu recomendo a todo mundo que tiver uma criança por perto, sequestrá-la para assistir Pony com você. É, assim, se você não gostar de Pony, não se culpe, porque você não é o público-alvo. Definitivamente. Esse é o ponto que a gente tá querendo chegar desde o começo. É, esse é o filme que se você não gostar, você não pode, você não tem jeito de falar que você não gostou porque ele é ruim. Porque não é um filme ruim. Eu devo dizer que, sei lá, por 5 minutinhos lá perto no final, eu fiquei levemente impaciente com o filme. Não, eu dei umas coçadinhas, não vou falar que eu não fiquei não. Eu fiquei um pouco nervoso, mas aquele negócio. Depois que termina, você não pode ter a pachorra de virar e dizer que você ficou assim porque o filme é ruim. Não, você apenas não é o público-alvo. Você pode reclamar e dizer, bom, bem que o Miyazaki poderia ter feito um filme que apelasse pra... o público maior, mas ele não quis, não fez, e você não pode dizer que isso não foi bom, porque no final das contas ele atingiu o objetivo dele. Então é isso. É isso. É isso. Tchau. É isso, tchau pra vocês. Assistam Pônio e, como eu falei, eu recomendo a experiência de assistir Pônio com uma criança pequena, uma criança de até 6 anos de idade. Não sei se com garotos funciona tão bem. Com garotas, com certeza, deve funcionar. Pô, se o garoto tiver uns 5 ou 6 anos, talvez funcione. Dependendo do garoto. É isso, até mais. Se não for um garoto destruído por esses videogames e por esses filmes do Michael Bay... Você tá virando o Miyazaki, né? E pelos iPads que tornam as pessoas... punheteiros. Tchau. Tchau. Toca a musiquinha do Pony. Pony, Pony, não sei o que, não sei o que. 女の子